por vários caminhos tortuosos eu caminhei. Sem paz no coração eu me encontrei. Sempre angustiado com a branquinha no prato. Eu vou te dizer, esse caminho é meio embaçado. Achava que eu tava certo, mas eu tava errado. A minha vida foi difícil, eu vou dizer, não foi fácil. No vale da sombra da morte eu caminhei, mas hoje eu sou guiado pelo Rei dos Reis. Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Jeová Rafá, o que cura e liberta, pode acreditar. Mas muitos não dão valor, viram as costas e pá. Mas somente Ele é digno de se adorar. Mas vou te dizer o quanto eu sofri por ignorar a palavra, eu não consegui ser feliz. Me afastei do Senhor, quebrei a cara ladrão, caminhando novamente na escuridão. Voltei a fumar um baseado, dar um teco na farinha, saí pro frevo da quebra colar com as gatinhas. Eu me achava o tal com cocaína no bolso, mas quando tudo acabava tava no fundo do poço. A depressão me pegava, eu não conseguia falar. No outro dia, irmão, maior solidão e pá. Minha família sofrendo, o meu pivete crescendo, pois eu tinha que mudar. Eu era o seu exemplo, minha coroa. Orava, chorava na madrugada, pedindo pra Jesus Cristo me guiar na caminhada. Por muitas e muitas vezes chegava em casa doidão, colocava o som pra fora, rolava os pancadão. Pancadão. Minha esposa dizia: já não aguenta essa vida que você tá levando. É só loucura e droga, você tá se acabando. Aquilo me entristecia, tentei parar. Bastava um copo de cerveja pra eu voltar e me entregar novamente aquele maldito vício. E me entregar novamente nas mãos do inimigo. Voltava tudo de novo, voltava fundo do poço. Voltava a depressão, voltava a solidão. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Então viverei em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Então viverei em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu afastado de Deus, com minha mente confusa, pois eu tinha que mudar, tava difícil parar. Mas é na dificuldade que a gente aprende a vencer. Voltei pra casa de Deus, eu não queria morrer sem a minha salvação. Perdido na ilusão que a droga oferecia quando eu tava doidão. Me reconciliei com o Senhor, reconheço o seu amor pra levar os meus pecados. Morreu na cruz do Calvário, comecei a refletir o que queria de mim. Filho, quero te usar pra fazer minha obra aqui. Eu cheio de carrapicho que eu levei do mundão, meus irmãozinhos na fé me estenderam a mão. Foi aí que começou o trabalhar do Senhor. Abra o seu coração, Deus muda a situação. Comecei a fazer corrente pra poder me libertar daquele vício terrível. Aí vamos se ligar, pelas narinas Deus deu a vida pros meus irmãos. Pelas narinas o diabo leva vários pro caixão. Por causa de cocaína, quantos eu já vi morrer. Graças a Deus tô liberto, aí mano pode crer. Então se manifestou o filho do meu Deus vivo pra destruir as obras do inimigo. Mas a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Então viverei em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor